E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Bem-vindos, seres perdidos, do espaço a mais um Vortex Nerd. Essa semana falando de Star Wars, molecote! Eu sou o Caco Ramone e essa semana eu tô com o Luigi. E aí, galera, ainda no êxtase de força. Okay. Do despertar da força, muito lógico. Com o Pedroca. Yo! Com o Azel Lima. Que não assistiu Force Awakens ainda, vou assistir no sábado. Com o. Quando o podcast é na segunda, cara. E daí, qual o problema? Com o Feio Kun. Oi, pessoas, eu sou novo na Aliança Rebelde. É verdade, o Feio Kun é o mais novo. E com o Marcelo. Oi, eu não assisti e já gostei. Eu não assisti e já gostei, pô, mano. Pô, cara. Eu tô assim com Star Trek, moleque. O trailer de Star Trek tá foda, hein? Amigo. Existem níveis e níveis, né? Vamos. De Star Trek. Começou. Zoeira, brincadeira. Eu gosto dos dois. Eu sou mais fã de Star Trek, mas eu gosto dos dois. Tá bom. Ainda não. Tem gente que fala que não gosta do Star Trek novo, né? Não vejo sentido nisso, né? Mas ok. Em gostar dos dois? Não, em gostar do Star Trek. Bora manter uma regra aqui pra esse podcast. Falou merda, levou spoiler, hein? Não. Nossa! Mas calma aí. Mas e o Luigi, que já assistiu o filme e fala merda o tempo todo, como é que fica? É, isso é um problema. Isso é de praxe. Isso é um problema. Não vou dar spoiler até a gente falar do filme. Ok, então. Mas ele fala merda. Esse podcast, ele... isso é normal. Isso é normal. Deixa eu avisar uma coisa. Se rolar spoiler, eu derrubo o site. Esse podcast, ele vai servir mais pra gente falar do porquê que a gente gosta de Star Wars. Lembrar de quando a gente era pequenininho e assistia Star Wars na Globo. Eu assistia na Globo, né? O Asma é velho, assistia na Manchete, essa porra. Como assim assistir Star Wars na Manchete? Eu não sei, mano. Você que paga do velhão, tio. SBT também, não você passou? Você que paga do velhão, viu a queda do Muro de Berlim quando eu tinha 2 anos, essa porra toda. Cara, a primeira você vai vez... pagar que viu na Manchete e dançou com o Globo. A primeira vez que eu assisti Star Wars foi em VHS e eu tinha por volta de 7 anos de idade. Olha aí. Então sim, eu sou velho. Ou não, é hipster. Não, eu sou velho mesmo. Não sei. Assim, então, você assistiu quando tinha 7 anos de idade. Aham. Uhum. E qual foi a primeira sensação que você teve quando viu aquela nave gigante tomando sua tela? Caralho, tem barulho no espaço. É uma impressão boa. De início, né? Cara, um moleque de 7 anos pensa isso, o cara é um gênio, saca? Não, exatamente, pra falar a verdade. Não é uma questão de ser gênio. É mais uma questão de tipo, realmente, é. Caralho, tem barulho no espaço. Tipo, não é de tipo, eu não sabia que não tinha, que o vácuo não propagava som. Você é, se tipo, surpreendeu em quê? Faz barulho no espaço, entendeu? Tipo, porra, olha só. Ah, pra mim sempre teve barulho no espaço. Pra mim sempre isso, é, isso é divertido. Tem barulho no espaço, tá ligado? E pra mim o barulho que tinha no espaço era a musiquinha do Star Trek. Exato, esse é o pensamento. Na minha cabeça tocava o tempo todo no espaço a música do Star Trek. O espaço, a fronteira final. O tempo todo. Estamos a 10 minutos de ouvir o espaço, a fronteira final, moleque. Era assim que funcionava. Mas espaço, a fronteira final é de Star Trek. Mas foi o que eu falei, eu escutava a música, pra mim eu escutava a música de Star Trek. Isso, exato. Opa, vamos lá, vamos escutar direito, né, amigo? Desculpa, eu ouvi errado, perdão. Assim. E vocês, cara, vocês assistiram com quantos anos? 17. Cara, não lembro quantos anos. Foi semana passada, né? Então, né? Assisti semana passada, realmente, foi semana passada mesmo. Ih, cara, o que você achou? Eu achei uma. No começo eu achei uma coisa estranha, que negócio é esse que mais parece Doctor Who, mas peraí, achei foda, peraí, como é que é? É, porque os efeitos especiais são meio feios, lembra um pouco Doctor Who. Você é fã de Doctor Who, né? Ei, eu senti uma merda aí, eu senti que alguém falou merda. Você é fã de Doctor Who, né? Eu sou, cara. Por que? O que você tem contra fã de Doctor Who, maluco? Fã de Doctor Who tem que parar, de achar que Doctor Who é o centro do universo e comparar tudo com Doctor Who. É, meu, essa porra de achar que Doctor Who é o centro do universo, por que, mano? Por que achar se você tem que ter certeza do bagulho? Boca aqui, ó. É, alguém aí falou sobre falar merda, ter spoiler, eu não dê, porque quem tá falando merda já assistiu o filme, por favor. Tá ligado? Então assim, a gente sabe. O valor, o cara que chora com a Lanterna Verde, né? Puta que pariu. Um filme não. É, então, Feicum, você, assim, a gente assistiu quando era criança, todo mundo aqui. Então a gente viu com olhos de criança e ficou, puta, caralho, que coisa surpreendente é essa que eu estou vendo no cinema. E você, cara, que assistiu com 17 anos, qual é a sua impressão do bagulho, além do efeito especial zoado? Cara, mas eu gostei. Eu assisti com aquela mente aberta, porque todo mundo fala que é foda, que é incrível. Eu esperava uma grande aventura espacial. E eu me diverti, cara, com dar risada em alguns momentos, eu consegui pular, torcer. Olha, olha, Star Wars não é aventura. Eu me senti numa grande aventura, cara. Eu me senti numa jornada. Star Wars. Eu me senti numa jornada com todos aqueles lá. Não é um. Star Wars é minha aventura. Pra mim foi uma grande aventura, cara. Eu não sei que filme, se você viu o mesmo filme que eu, mas pra mim foi uma grande aventura. Não. Os filmes são excelentes. Tem uma excelente história, uma narrativa muito boa. A construção de universo que o Lucas faz é bem feita e tudo mais. Mas, cara, aventura, sei lá. Acho que o termo é que é um problema pra mim. Não tá errado, entendeu? Eu que sou chato mesmo. O Lucas recentemente falou que Star Wars é mais uma novela do que uma história de naves espaciais, né? É, mais ou menos isso aí, se você parar pra pensar. Então, porque... Eu vejo desse jeito também. É porque assim, todo mundo tava falando dos efeitos, os novos efeitos do J.J. Abrams e tal. Aí o Lucas falou, gente, vocês têm que lembrar que Star Wars é sobre a família. Foi uma família que foi separada se encontrando novamente, tá ligado? E não uma aventura de espaço. Algo assim. O espaço é tipo... O espaço é background, né? Exato. Ao meu ver, todo aquele universo, a tecnologia é segundo plano. Sim, e eu não sei se essa comparação vai fazer algum sentido ou não. Porque assim, o espaço de Star Wars, ele é extremamente presente, a República funciona, mas aquela história ela pode funcionar em qualquer lugar, tá ligado? Assim, na Terra, sei lá, ela funcionaria. É uma história de personagens. Exato. Né? O plano de fundo é o espaço. Star Trek, por exemplo, o plano de fundo não é o espaço, é o principal, porque os caras estão conhecendo a fronteira final, tá ligado? Os caras estão explorando o espaço, mas ele não fica preso a isso. Exato. O foco da história sim, é sempre os personagens. É o que eu gostei, é o que me chamou a atenção. É o que me fez torcer pra ele, chorar em alguns momentos. Posso falar que eu chorei? Alguém mais chorou? Chorou com o Ziyox. Fala que chorou com o Ziyox. Eu chorei com o Ziyox. Então, e assim, são personagens bem construídos. O Luke é um bom personagem. O Han é um bom personagem. Porra, o Yoda é foda pra caralho, velho. Um boneco, um Muppet feio é foda pra caralho, sabe? Eu amo Jar Jar Binks. Jar Jar Binks. Oh, muy, aí. Você falou realmente isso sério? Eu falei sério, eu gosto do Jar Jar Binks. Eu tenho esperança que o vilão dessa nova trilogia é Jar Jar Binks. Eu não tenho esperança, eu tenho certeza. No final vai estar lá, Jar Jar Binks. Eu queria que fosse o Kylo Ren, mas já mostraram a cara dele, então não rola, né? Se for o Jar Jar Binks o vilão, eu vou ficar muito feliz. Porra, eu vou... Eu solto o rojão no cinema. Encontro o J.J. Abrams e dou um beijo na boca dele. Não, eu vou ser bem sincero, eu não entendo esse ódio todo que as pessoas têm pelo Jar Jar Binks. Ele é chato pra caralho? Ah, cara, pelo amor de Deus, isso é uma desculpa babaca sem fundamento. Me dá um argumento de porque ele é de um argumento real de porque que ele é um personagem ruim. Porque ele é uma lombada do caralho no meio da história? Você tá no meio de uma cena foda de ação e vem aquele maluco saltitante filha da puta? Ele é tipo o Tom Bombadil, velho. É que o Jar Jar Binks... Peraí, você quer me dizer que o Tom Bombadil é um personagem ruim? O Tom Bombadil? Ah, mas cara, você vai falar que o Tom Bombadil é um personagem bom. É horrível. Cara, eu não vou discutir. Eu nem vou discutir. Caralho, não vale a pena discutir. Puta que pariu, é o capítulo mais inútil que eu já li na minha vida, velho. Claro, muito inútil. Tá bom. A descrição do passo da mulher dele é útil pra caralho no meu dia. Não, cara, até aí, amigo, o livro inteiro de Senhor dos Anéis é assim. Todo okay, ele mano. Tem esse tipo de descrição. Não, não vem com esse papo, não. Esses argumentos é que me deixam... Vamos voltar pra Star Wars. A gente tem que levar o anel pra destruir o túnel. Não, que tal vocês tirarem a roupa e ficar correndo pelado no meio do meu jardim? Olha que boa ideia. And you hear him singing, hey, come, merry doll, merry doll, and merry oh, go, merry, go, merry, merry yellow, merry oh. No, God! No, God, eu consegui please, fazer no, uma proeza enquanto no, quando eu assisti Star Wars. Eu consegui assistir sem o spoiler que o Darth Vader era pai dele. Você sabia que o Darth Vader era o pai do Luke? Não, eu consegui sério? Spoiler, entendeu? Eu fiquei feliz, mano. Eu falei, nossa, como eu não sabia disso? Onde você vive, velho? Não, pera aí. Em que universo você vive? Parabéns, você é a única pessoa no mundo que eu acho que não sabe disso. Você sabe? Cara, o meu chefe tá aqui atrás de mim. Ele sabe que o Darth Vader é pai do Luke Skywalker. E ele não assim, ele tá cagando pro Star Wars. Eu nunca tinha me interessado por Star Wars, sabe? Porque parecia uma coisa meio feia, sem graça. Mas esse hype desse novo filme me deu a chance de entrar. O feio com a única pessoa que vai assistir se é esse sentido de boa, tá ligado? Esse spoiler eu tomei. E Clube da Luta. Não, você não sei. Aí eu pedi Clube da Luta só. O Clube da Luta é muita mancada tipo spoiler. Então, sabe o Brad Pitt? E o Edward Norton? Então, como te contar isso? Mas, assim, cara. São a mesma pessoa. Pô, para, cara. Caralho, que coisa desgraçada, né? Então, como assim, caralho? Você cagava pra Star Wars foda desse nível? Nesse nível, foda-se Star Wars. Pra mim não era uma nada relevante, nem interessante, entendeu? O moleque tem Alzheimer com 17 anos. Né? Eles estavam brincando com laser, tá ligado? Achava muito sem graça o negócio. Pô, isso que é uma... Essa é a parte boa do bagulho? É, lógico. Pra mim não tinha graça, entendeu? Melhor luta de todas. Depois que eu assisti, depois que eu vi toda a parada, aí ficou... Aí fez sentido. Ficou divertido pra mim. Ah, e eu quero aproveitar esse podcast pra declarar o meu ódio às pessoas que trabalham comigo. Eu sentei lá naquela quarta-feira, meu último dia de trabalho antes das férias, a soltar spoilers. Eu amo vocês, pessoinhas. Ah, tá, de episódio 7. Do episódio 7 ou dos outros filmes? Episódio 7. Falaram que o Luke e a Olha. Leia são irmãos. Não, tio! Falaram que o Luke e a Leia são irmãos? Nossa! Isso eu sabia. Aí falaram que o Luke tava no lado negro da força, né, também. E ele tá, hein? Ele tá mal pra desgraça desse filme, então é doido, ele mata todo mundo. Eu tenho que ver isso como sério ou tenho que ver isso como brincadeira? Brincadeira. Eu posso derrubar o site. Brincadeira, caralho. É, cara, nesse momento eu não sei o que é spoiler e o que não é, então por favor. Se vocês não ouviram esse podcast, desculpa, galera. Tá, vai. E você, Pedroca? Quando você assistiu Star Wars, qual foi? Opa, sentimento. Que eu assisti Star Wars, eu tinha... O primeiro filme de Star Wars que eu vi foi Ameaça Fantasma. É muito bom começar pelo pior filme de todos. É. Que eu gosto desse filme, eu gosto de Ameaça Fantasma. É um filme ruim, mas eu gosto. Aí, eu tinha 2 anos, eu morava nos Estados Unidos com a família, meu pai tava indo faculdade lá. Aí ele me levou pra assistir na estreia Ameaça Fantasma. Tipo, ele contando a história, tipo, tava em todas as salas e todas as salas lotadas. Qual é o problema de vocês com Ameaça Fantasma? Deixa o cara terminar, velho. Aí. Que teu já brinca. Aí eu, moleque de 2 anos, eu caguei pra história do filme. Eu ria pra porra com o Jar Jar Binks. E tipo, uma coisa que eu sempre gostei muito no Star Wars foram os sabres de luz. A luta de sabre de luz, eu ficava assim, caralho, que coisa fuderosa, eu quero uma espada dessa pra mim. Tanto que eu tinha aquelas versão de baixa renda, né? Versão de baixa renda é ótimo. Versão baixa renda e... Era tipo cano, sabe? Um cano por dentro do outro. Cano PVC? É, nesse nível. Aí, daí pra frente, comecei a assistir. Eu vi primeiro a trilogia nova. E depois que eu era mais velho, não tinha mais noção das coisas, eu fui assistir a antiga. Aí foi assim. Pela minha lembrança, que não é tão boa, eu acho que Star Wars foi o primeiro filme nerd que eu assisti. O que você considera um filme nerd? Pera. Matilda. Tá, um filme... Matilda. Pô, Matilda é bom, cara. Matilda é foda, cara. É pra Matilda legal pra caramba. É meu filme preferido, mano. Não é meu filme preferido. Também não vou me exagerar, mas é bom. Não, Matilda é foda. Muito Matilda. Quem tá falando agora? Deixa eu mudar. Eu fico com... Eu preciso ficar reconhecendo as vozes, porque eu só conheço a voz do Luigi e do Caco. Tá foda o bagulho. Ó, Fina, Feio Kun... Voz mais gay destino. O Pedro e por eliminação o outro é o Marcelo. Por eliminação? Marcelo, por eliminação. Eu sou um Zé Ninguém, é isso? Ah, eu uso de pura iluminação. Eu não queria dizer deste modo, né? Mas já colocado, né? É que você é muito genérico, se a cara precisa ser. Vai, velho. Então, o que você sentiu quando viu Star Wars a primeira vez? É, eu vou mudar minha palavra. Não um filme nerd, um filme sci-fi. Foi o primeiro que eu assisti, porque eu assisti com 6 anos? Por aí. Certo. Sabe aqueles DVD de feirinha que é, olha, 5x10? Eu comprei todos daí. Cadê? Peraí. Você contribuiu com a pirataria no nosso país. Pois é. Sim. Contribuiu. Eu contribuí com a pirataria. Aqueles vídeos, filha da puta, em começo de DVD, é culpa sua. Era o Marcelo. Alguém mata esse moleque. Meu Akira tem 3 iguais, velho. Puta que pariu. Aí você contribuiu com a pirataria. Foi processado pela Santa. Cara, eu lembro que eu não achei grande coisa. Do Star Wars. Como assim? Sim, é sério. Realmente, esse cara merece apanhar. Alguém bate nesse moleque, por favor. E aí? Você achou Star Wars uma bosta? E aí? Não é uma bosta. Ok, legal. Mas é só? Ok. Porque eu achei meio genérico. Achei realmente genérico. Sério, o primeiro que você viu, como é que você achou genérico? Achei genérico, Não, achei uma história genérica, não um Star Wars genérico. Ah, tá. Aí, tipo, foi o primeiro filme sci-fi que ele viu, né? Então, tipo... É, já achou genérico, né? Genérico. É, que daí eu vi que tava lançando a nova trilogia. Que daí eu fui assistir no cinema. Eu achei ruim pra caralho. Que daí eu ouvi todo mundo saindo. Nossa, os 3 primeiros são muito melhores. Isso depois de um tempo. Ah, muito melhor o escudo Darth Vader. Que daí eu fui rever, que daí eu achei melhorzinho. Achei legal. Mas fora da hora. Eu tenho um problema com essa galera que fala muito mal da nova trilogia. Porque não são filmes ruins. Não, Não, não são os piores filmes que realmente gosta do filme. Viu. É, não são os piores. O primeiro filme, ele é parado, porque ele é uma introdução. Assim como o primeiro filme de Star Wars, Uma Nova Esperança, é parado também, e é chato pra caralho. Eu tive um problema pra começar a assistir A Nova Esperança. Eu comecei ele várias vezes e parei. Porque ele é chato, ele começa chato, você demora pra engatar a história, ele vai ficar bom da metade pro final do filme, que ele vai começar a ter uma velocidade e acaba. Sim, é verdade. A mesma coisa acontece com Ameaças Fantasma. Ele tem um começo arrastado, é exatamente a mesma fórmula. Ele tem um começo arrastado, da metade pro final, ele começa a ganhar uma velocidade e acaba. É que eu acho que esse arrastar não termina do meio pro final, continua. Não, eu acho que acaba. Você tem uma dinâmica melhor da metade pro final do Ameaça Fantasma. Ele realmente melhora a parte dinâmica. Eu acho que tem boas cenas da Ameaça Fantasma, mas... Sim. Não é o melhor filme da nova trilogia. O melhor filme da nova trilogia é o terceiro. Sim. Eu concordo. É o melhor. Eu concordo também. O segundo... Aí é que tá. Eu também acho o segundo mais chato do que o primeiro. Eu acho uma chatice. Não, porra. Pelo amor de Deus. Aquela arena filha da puta. Aquele plano miserável. É muito legal de ver algumas lutas que tem nele. Mas ele é muito chatinho. Mano, a melhor luta de Star Wars tá na Nova Esperança. Ah, não sei. Eu gosto muito da luta. Darth Vader e o Obi-Wan Kenobi. Ah, cara. Eu gosto muito da luta do Obi-Wan contra o Grievous. Mano, é muito legal ver o Chewie do Darth Maul contra os dois. Ah, não. Eu acho a luta mais da hora do episódio 6, mano. Você gosta da luta do Darth Maul contra o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan? Eu gosto. Eu gosto daquela luta também. Eu acho a morte do Qui-Gon Jinn idiota. Não é, mas a luta é bacana. A luta é legal. Tanto que quem fez a coreografia da luta foi o Darth Maul, porque ele é dublê e ele morre dessa putaria toda de luta. Sério? Não. A coreografia de luta daquele filme não é dele, não. É do cara do Tigre e Dragão. Não. O moleque que faz Darth Maul é o famigerado Rugal. Ninguém assistiu The King of Fighters? Eu não assisti The King of Fighters, cara, na moral. Ah, tá falando, tá me zoando. Eu não assisti The King of Fighters. Agora que eu descobri que existe um filme do The King of Fighters. Então, não assistam, ok? Tá, ah, só pra... Eu não assisti The King of Fighters. Eu sei que ele é o cara que faz o ninja mascarado no G.I. Joe. Caralho, é o ninja mascarado? Quantos ninjas mascarados tem no G.I. Joe? Tem dois. Que não mostra de jeito nenhum, filha da puta. Ah, tá. aquele que segue os princípios, né? É, aquele que manja, aquele que... É o Ray Park, o nome dele. O nome do cara é Ray Park. Ele fez o Darth Maul, ele fez o Snake Eyes, ele fez o Grosso no primeiro X-Men, ele fez o Rugal. Ele é o Chuck Norris no filme Bruce Lee, a Lenda. Ele fez... Imagina o que tiveram que botar no peito dele. algo assim. Ele é um bom ator, o Ray Park. Ele fez o Darth Maul. Ele ficou muito bem. Ele faz muito bem personagens assim... Que não falam. Que não atuam. Não, até, amigo. Opa. Agora você falou uma das maiores merdas do universo. Spoiler, vai levar spoiler. É muito fácil atuar com palavras. Quando você tem que atuar sem dizer uma palavra, aí a coisa complica. R2-D2 cai pra ele. Sim, eu tô brincando, calma. Opa, R2-D2 fala, só pra deixar claro. Você não entender a língua dele é um outro rolê. O que eu gosto muito da nova trilogia é justamente isso que a gente tava falando das lutas. Sim. Elas são coreografadas. Então houve um cuidado em fazer com que as lutas parecessem marciais mesmo. E não como era no outro, que tipo, parecia briga de rua, tá ligado? Cara, eles eram guerreiros treinados. E tudo bem que no caso do Luke, ele não recebeu um treinamento lá muito, muito efetivo. Mas, por exemplo, não é pra você esperar que o Qui-Gon Jinn lute como o Luke lutava. Ele é um cavaleiro Jedi, ele é um mestre Jedi. Ele tem que lutar com... Ele é o Liam Neeson, né? Ele é o Liam Neeson. Ele vai te achar e vai te matar. É, tanto porque é outra época no cinema, né? Porque se você for ver os Star Trek antigos, as lutas do Star Trek antigo é de doer, cara. Só você ver as lutas da série do Star Wars. É outra época, então tipo... As pessoas reclamam, por exemplo, dos novos Star Treks. Ah, tem muita luta, tem muita ação. Na série de TV tinha ação. É que na série de TV tinha-se tempo pra se explorar mais a aventura e usar a ação, a luta, mais como finalização daquilo ali. Em um filme, cara, você tem duas horas e meia pra fazer muita coisa. Então os caras têm que escolher um foco. E assim, vamos ser sinceros, aventura por aventura não vende. E na moral, porra, galera, legal, os fãs são legais, mas, cara, a Paramount quer vender, velho. A Paramount, a Disney, todas querem vender. Então, e eles são certos. Sim, é lógico, porra, lógico. Tem aquele pessoal que acha, ah, eles estão fazendo Star Wars pelo amor pela série. Não, é pra ganhar dinheiro. Assim, tem bastante amor. Assim, a gente vê que tem bastante amor. Adora Star Wars desde a infância. Tipo, exatamente, o DJ Abrams adorava Star Wars. É, DJ Abrams é um nerd do caralho. Tá fazendo pelo lucro. Mas assim, óbvio que é pelo lucro. E você pode amar o dinheiro também, não tem problema. Exato. Que nem o Jordão fala, se eu pudesse comer dinheiro, eu comia, porra. Isso aí. E você, Luiz? Star Wars? Era molequinho? Cara, eu era moleque por... Acho que já todo mundo sabe aqui. Meu pai tinha uma locadora, né? Uhum. Na época os VHS estavam bombando, assim, os VHS. Na época, e eu lembro que eu assisti o episódio 6 primeiro, cara, na televisão. Eu não lembro em qual canal passou. Eu não sei se foi no SBT, na Globo. O Retorno de Jedi. Foi o Retorno de Jedi que eu vi. E foi logo a cena do Yoda morrendo, né? Nossa! Que filme é esse? Aí eu fui, peguei os VHS que meu pai tinha. Eu, se eu não me engano, o episódio 1 tava saindo em VHS também. Aproveitei e assisti também. Mas foi o primeiro filme que eu vi, foi Star Wars 6, cara. Eu, tipo, foi amor à primeira vista, tá ligado? Talvez por isso seja um dos meus favoritos da franquia. Eu não sei qual foi o primeiro Star Wars que eu vi. É, o primeiro que eu... Deixa eu só falar aqui o primeiro que eu vi, porque já que você não lembra qual foi o primeiro que você viu. Okay. O primeiro que eu vi Star Wars foi o segundo, O Império Contra-Ataca. O segundo da trilogia antiga. Isso, porque o que aconteceu? É, na época, eu tinha 7 anos, foi 96... 90, não, que 96? Foi 94? 94 eu assisti, e foi assim, meu tio chegou com vários VHS de vários filmes que ele pegou na locadora aleatórios. Certo. Ele passou na locadora, pegou vários filmes lá pra ele assistir no final de semana, aí entre eles tinha, ó as coisas, entre eles tinha dois Star Wars, que era justamente o segundo e o terceiro, tinha acho que dois do Chuck Norris, era Comando Delta, eu acho. Comando Delta. E um outro do Chuck Norris também. Tinha um do Charles Bronson. Provavelmente deve ser o Braddock que ele viu. É, e aí, e eu não sei porque ele pegou Star Wars. Aí quando chegou, tipo, hoje eu sei, mas na época eu fiquei me perguntando, por que tu pegou Star Wars? Ele falou, não, eu peguei pra você e pro seu primo. Pra vocês pararem de encher meu saco e assistirem essas coisas aí, que eu nem sei o que é isso. E beleza, foi eu e meu primo assistir. Meu primo tinha 5 anos, bem mais novo que eu. E aí eu fui e botei, né, aí eu vi que eles eram, tipo, continuação um do outro. Aí eu parei e falei, qual é o primeiro? Aí eu fui ler a sinopse e eu falei, acho que esse é o primeiro. Aí botei o Império Contra-Ataca, que na sinopse parecia ser virante do outro. Aí coloquei, acertei. Que, tipo, dois viante do três, né? É que na... Então, na capa não tinha dizendo Star Wars 2, Star Wars 3. Ele percebeu pela sinopse porque vinha o título do... A sinopse do terceiro começava com, depois dos eventos de O Império Contra-Ataca. Algo assim. É que o primeiro VHS do Star Wars, A Nova Esperança, não veio com episódio. Não, nenhum deles. Era só o nome. E aí eu fui assistir. E aí eu falei, pô, legal. É, coisas no espaço. Explosões no espaço. Naves explodindo. E é legal. Parece Star Trek. Nossa, não parece Star Trek não, cara. Então, um garoto de 7 anos de idade que tava assistindo aquela porra pela primeira vez e já tinha assistido Star Trek, a série. Sim, parecia Star Trek, desculpa. Só que era Star Trek com grandes batalhas. Só que Star Trek versão legal, né? Não, eu adoro Star Trek, só pra você ficar ciente. Eu prefiro Star Trek do que Star Wars. Isso aí que você falou, tudo heresia. Agora, eu lembro do primeiro Star Wars que eu vi no cinema. Foi o Ataque dos Clones, a Guerra dos Clones lá. Ataque dos Clones. Ah, o primeiro que eu vi no cinema foi o Ameaça Fantasma. Não, o primeiro que eu vi foi o Ataque dos Clones. Mas eu lembro de muita pouca coisa do Ataque dos Clones no cinema. O primeiro que eu vi no cinema foi o Despertar da Força, cara. Não vi os sério? Outros, eu não vi os outros no cinema. Eu também. Eu vi todos em casa, eu não vi os outros no cinema. Eu vi o 2 ou 3 no cinema, mas eu lembro muita pouca coisa dos dois. A nova série eu vi assim que eles saíram na locadora, eu falei que eu não sabia qual foi o primeiro que eu assisti, né? Porque eu tenho uma dúvida muito grande, que eu lembro de eu pequenininho vendo na TV a Estrela da Morte explodindo, mas eu não sei qual das duas. Então até hoje eu tenho essa dúvida de qual foi. Eu só lembro da Estrela da Morte explodindo, tá ligado? Uhum. Aí os outros... Foi a primeira ou a segunda? É, eu não sei qual foi, mas aí depois eu vi todos na locadora, eu peguei todos na locadora, assim que eu assisti. Mas o primeiro. Todos eu vi alugado. O primeiro que eu vi no cinema foi o Despertar da Força. E o legal é que na locadora do meu pai tinha uma promoção chamada Quinta-feira Maluca. E seu era pai tinha uma locadora? Tinha. Porra! Ele falou faz 10 minutos, velho. Sim, cara. Caraca. Ele não tava. Preste atenção, desculpa. Luigi era aquelas crianças que tinha aquele cantinho dos filmes pornô e VHS que não podia entrar no menor de 18 anos. Luigi era aquelas crianças doidas pra entrar nesse canto. Não, foi uma infância produtiva. Então, é lógico. Eu acho que ele entrava, hein? Se eu conheço o Luigi, ele quer entrar até hoje. Cara, eu trabalhei lá na minha adolescência por muitos anos, então a gente tem muitas vezes lá. Trabalhou lá ou apenas ficou no local dizendo pro seu pai que você estava trabalhando? Não, eu trabalhava existe, lá. Existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Os malucos chegavam pra alugar o filme e não tinha ninguém no balcão, tá ligado? Não. Tava o Luigi na sessão pornô batendo punheta. Ih, beleza. Cara. Desculpa, eu não podia falar punheta? Pode falar, cara, pode falar. Pode, todo pode falar spoiler, mas... É. Punheta pode. Aí o... Lá no meu pai tinha... Falar que o Luigi... Falar que o Luigi tava batendo punheta no cantinho da locadora não é spoiler, vai. Será? É regra. Depende. O pai dele tá somente. Chama o seu pai, vamos conversar com ele. Enfim, aí na locadora do meu pai tinha a propaganda quinta-feira, a propaganda não, a promoção quinta-feira maluca, que era cada VHS por R$1, mano. Caramba. Aí sempre saiu direto. Aí foi nessa locadora que eu assisti todos os James Bond também, antes antigos. Eu não entendi mesmo qual o link da quinta-feira maluca com você assistir os filmes. Não, era só comentando mesmo. Ah, tá, ok. Porque eu pensei, caralho, a locadora do seu pai ele fazia você pagar, velho. Pagar, né? Tipo, pagar o filme. Não, assisti antes de todo mundo, pô. Uma da hora. Eu sempre reservava uma cópia lá pra mim de lançamento. Pornô? Não, pô, pornô não podia. Pornô é certeza, senhor. Pornô é certeza. Não, não podia, pô, ele era criança. Escondido. Pulava o sistema. Sabe, pai, eu vou aqui pegar uma fita e colocava debaixo da camiseta, tá ligado? Você ia correndo. Tipo não, o vídeo do mundo canibal. Ele pegava ET e abria, trocava com um pornô, trocava as fitas e botava no lugar. Então ele ia lá na parte reservada, olhava todas as imagens e saía correndo com a imagem na cabeça, tá ligado? Caralho, não posso perder. Eu já fiz isso. Caraca, você tem experiência nisso, tá? Contando detalhadamente como faz. Desculpa, cara. Eu já fiz isso. A locadora que eu alugava não tinha essa sessão. Não, a locadora que eu alugava tinha, mas eu não tinha dinheiro pra alugar, então. Ah, ok. Eu não entendo vocês, eu sempre tive internet. Você não sabe o que é locadora, né? Pra mim sempre foi fácil. O que é locadora pra você, né? Amigo, você não manja o que é você acessar um dos primeiros sites pornôs da internet. MC Class, cara. E você esperar. Em discada. Esperar meia hora. Pra carregar uma imagem. Pra ver um peitinho. E você batendo punheta enquanto a imagem carrega. É, a minha vida é mais fácil. Você sente falta dessa época? Normalmente sábado de madrugada, né, Zé? Ou domingo de sábado. Sábado pra domingo. Eu acho mó legal isso, né? Os velhos ficam contando. Caralho, você não sabe como era na minha época. Eu sinto falta? Não, é? Não, amigo, eu não sinto falta. Não, não. E eu não quero que vocês passem por isso. Então, não. Eu acho mó legal. Gente que fica falando, vocês não sabem como era na minha época, era difícil pra caralho. O moleque chega e fala, eu sei, era uma merda. Mesmo, mas eu não sofro com isso, não, cara. Desculpa. Então, pra mim é fácil, eu não ligo pra isso. É, talvez. Algum de vocês tem um ódio muito grande contra a nova trilogia? Já que o Asel falou que não vê ela tão ruim assim. Não. Eu não vi a nova trilogia. Eu só não gosto do segundo, assim, tipo... Eu acho ele bem... O primeiro ter a luta final até que é empolgantezinha e quebra um galho. Mas o meu grande problema é com o segundo filme, que eu acho bem paradão. Eu não odeio. Só acho pretensioso, só... Eu não vi, então depois eu descubro se eu gosto. Ok, depois você conta. O terceiro filme até é legal, até, cara. Conheço. Não, o terceiro filme é excelente, cara. Sério mesmo. Eu só não gosto daquele moleque lá que faz ele. Qual? Aquele Hayden. Ah, o Hayden. É, o cara que faz Anakin. Não gosto, ele achei um ator bem. Eu gosto, ele pra mim ele é mediano. Ele não é, tipo, um excelente ator, mas ele também não é ruim. O problema da nova trilogia é, tipo... A direção, na minha opinião. Der Lucas. É, foi mal dirigido. Podia ter sido muito melhor, mas não foi por problema de direção. E eu acho que tirar um pouco dos efeitos práticos também foi bem esquisito, mano. Ver Stormtroopers, clones, né, no caso em CGI, é muito esquisito, cara. É, o problema é que você fazer milhões de Stormtroopers, de clone troopers, no caso, que é diferente, né? Então, sim, mas eu digo um você de vê cara. Você vê milhões de Stormtroopers, é complicado, velho. E a ideia do segundo filme, por exemplo, era mostrar um exército gigantesco de Clone Troopers. Cara, eles não iam contratar mil não, pessoas. É, o exército do Kylo Ren, o exército do Kylo Ren tem uns caras, eles foram lá e multiplicaram, porra. Exato, mas é o que foi feito no Clone Wars, mesma coisa. E é feito em tudo que é lugar, Senhor dos Anéis, não é assim, porra. Não, é 300. Sim. Olha 300. Senhor dos Anéis, o filme. Não, tô ligado, mas eu digo quando tem, sei lá, alguma cena que tá só um Stormtrooper. Como... Ali não é CG, amigo. Quando é um Stormtrooper, um Clone Trooper só, não é CG. Tem um cara vestindo a porra da roupa. É, porra, o cara fazer um CG de Stormtrooper só porque ele acha maneiro, tá zoado, né? Não, é a mesma situação. Quando tem, acho que até 10. Quando tem até 10. Não, Matrix é bem feito. Quando você tem 10, acho que até 10. Até 10 Clone Troopers são pessoas vestindo a roupa. A partir disso é que começa o processo de replicação. É alguma coisa assim a conta, se eu não me engano. Stormtroopers que estão em foco, eles são pessoas. Aqueles que estão em distância, não são. Mas é assim do novo, porra. Sim, é assim todo. Novo. Sim. E você viu o que revelaram do novo? Quem era Stormtrooper escondido? Mano, fica na sua. Não é spoiler, não é spoiler. O cara não aparece, o cara não fala nada. O cara só visitou o set e colocou a roupa. Cara, a minha mãe falou 5 minutos do começo do filme, eu já fiquei puto. Não, mano. Ah, não, para de dar essas coisas. Não. Isso é easter egg que a gente quer ver depois do filme. Mas não mostra. Mas não fala. Então vai tomar no seu cu. Combinado era comentar do sétimo filme depois que a gente saísse, velho. Quem não viu o filme ainda? É engraçado deixar o Azeu puto, velho. Partir a cara de vocês, maluco. Eu vou ver vocês no UPBC e eu vou espancar vocês. Vai ver não, que a gente não vai. Não sei qual é mais divertido, se é o Azeu puto ou foi o Marcelo que saiu. O Marcelo saiu? Ele caiu. Acho que ele caiu, porque ele ficou falando alô, alô e deve ter caído. Luke, help me take this mask off. But you'll die. Nothing can stop that now. Just for once, let me look on you with my own eyes. Leave you here. I've got to save you. You already have. Look, you were right. You were right about me. Tell your sister. You were right. Father. I won't leave you. O porquê vocês acham que Star Wars se tornou Star Wars? A jornada do herói? A construção de um herói, a construção de um vilão também, muito de um foda. Vilão também, a construção de duas presenças, e aí eu não tô falando do Luke Skywalker, mas dos Jedi e como uma força benevolente, e do Darth Vader como uma força do mal? Pergunta, a palavra Jedi entra no plural ou não? É Jedi? É Jedi. Ou Jedi? É Jedi e Jedi. Tem um S no final. Ah, no plural. Sim. Ah, ok. Então. Ela purifica. Olha só, como eu sou culto, né? Purifica, parabéns. Essa palavra nem existe, eu acabei de inventar essa palavra. Ah, eu invento palavra com o doutor, cara. Aquilo não. Eu sou um neologista. Eu sou um neologista. Jedi é uma palavra que se purifica sim, ok? Eu acho que uma das coisas mais fodas também, principalmente da trilogia antiga, é que nas lutas elas são totalmente. Elas são meio feias, mas só que, tipo, elas têm alguma coisa por trás, né? Ela é uma luta narrativa, né? Por exemplo, episódio 5, cara. Elas têm alguma coisa por trás, a gente chama de background. É assim que funciona. É, a gente chama de... Normalmente tem luta, as lutas... A gente chama de pré-edição, no caso. Mas vocês entenderam o que eu dizer ou não? Entendi. Depende de pré-edição, né? No caso de da nova, é pós-produção. Mas, tipo, no episódio 5, você vê claramente, assim, o desenvolvimento de personagem do Luke pro pai. E no episódio 6, a luta final, então nem se fala, né? Do Darth Vader. E a rendição dele no final, né? Ela foi bem rápida, mas a rendição dele no final... Sim, foi muito foda, muito foda. Também chorei nessa parte. Do quê? Do Vader quando ele tira a máscara e fala, ah, não, tal. É, eu quero ver com seus próprios olhos, tá? Exatamente, eu fiquei meio emocionado nessa parte, foi legal. Quero ouvir seu problema de asma mais perto. Alguém mais chorou em Star Wars? Em Star Wars, não. Eu chorei nesse novo agora. Eu chorei no novo. Mentira, cara. Olha, eu vou... Não, mentira. Eu chorei em Star Wars. Eu chorei no cinema em Star Wars. Em A Vingança do Sith. Eu chorei com a morte da Padmé. Sério? Eu também ficaria triste com a Natalie Portman morrendo. não é por isso. É porque realmente... Assim, muita gente fala assim... Ah, eu não entendo por que a Padmé morreu. Cara, existe uma condição humana... Eu te explico. Chamada desgosto. Desgosto. Existe uma condição humana que é o sentir falta. Se sentir derrotado por não ser capaz de fazer algo. Cara, existe uma coisa chamada Uma Nova Esperança, que falam que o moleque é um órfão de pai e mãe. Existe uma coisa chamada roteiro, né? Existe uma coisa chamada roteiro. Não, calma. Além de tudo isso, que é necessário, eu tô falando assim, em como a história foi contada. Porque, por exemplo, ela podia ter sido morta por alguém, tá ligado? Ela podia ter sido morta depois que teve os filhos. Alguém pode ter invadido a nave e matado ela. Dava na mesma pra... De microcefalia. Mano, cala a boca. Existiam várias formas de matar ela e dar continuidade ao que o Nova Esperança diz, que ele era órfão de pai e mãe. Existiam várias formas. Aquela forma foi escolhida pra mostrar a importância que o Anakin tem, pra dar mais importância ainda ao próprio Darth Vader, entendeu? Pra dar mais importância à construção que ele tem nos outros três filmes. Entendeu? Então assim. Não é o grande problema. A morte dela não tem problema nenhum. Não, é que tem muita gente que reclama, que fala que a morte dela é inútil, não serve pra nada. E não sei. Assim, pessoas que gostam de ser hater e procurar argumento onde não existe. Eu já vi nego reclamando daquela cena do Rei Leão, que o Simba sai da savana e entra numa floresta tropical, velho. Isso é muito cuzão. Isso é coisa de cuzão, meu. Muito espanhol. Porra. Isso é coisa de chato. Isso é coisa muito de chato. Vocês estão tirando, velho. Porra. Ué, mas tem essa divisória na. Mas não tão drástica, mas. Não em três passos, né, cara? Mas também não é ponto pra reclamar. Né? Agora estou na floresta, não é? Mas também não é reclamar. O que importa é possível, foda-se. Assim. Eu nunca viro o Bear Grylls. Uma consideração final. Eu acredito. Isso serve tanto pros haters da nova trilogia quanto pros haters do filme do Abrams de Star Trek. Vocês têm que parar pra analisar a coisa não como continuação. No caso de Star Wars, é pior ainda, porque não é continuação, é prequel. Mas é uma forma nova de contar uma história antiga. Porque se você parar pra pensar, a história do Anakin é a mesma história do Luke. Basicamente. É o caminho do herói tudo de novo. No novo, obviamente, tem também. Claro! Assim, porque é claro que tem, cara. Então, só que é isso que eu tô falando, caralho. É o que fez Star Wars ser Star Wars. Sim. Star Wars é o melhor exemplo de como utilizar o caminho do herói. A diferença é que o Abrams coloca pra mais de uma pessoa, mas ok. O que é melhor até. Não, eu já sei disso por causa de outras coisas, mas... Enfim, é o que faz Star Wars ser Star Wars, entendeu? Sim, lógico. Então assim, as pessoas têm que entender que aquela trilogia, ela era desnecessária. Era. Eu conseguiria ver completamente bem sem ela. Só que ela existe, ela faz parte do cânone e ela não é ruim, cara. Ela tem erros, por exemplo, ela tem erros de você parar pra pensar de tempo, em temporização, do último grande. Filme. 20 pro anos. Primeiro, né? Filme é 30 anos. 20, não? Não, eu tô falando 20 anos dos acontecimentos de um filme para o outro. O Luke tem 30 anos. Ok. Quando começa a nova esperança. Não é isso ou eu tô errado? Peraí. Agora não, eu preciso conferir. Não, o Luke tem 30 anos. Pra mim era 20, velho. É isso que eu vou ver agora. Eu podia jogar que era 30. Que seja. O Luke é um moleque, velho. 19 anos. É, o Luke é um moleque que mora com o Chico, criado a leite com pera, velho. Não, se ele tivesse 30, ele seria o nerd perfeito, porra. Mora com os pais, né? Verdade. E tá em Star Wars, saca, porra. Mas ele tem 19, o Wiki aqui fala, 19 anos depois da Batalha de Yavin. Cara, que se fosse assim, a Leia também ia ter que ter 30 anos. Ela, na cara, não tem. Mas ele tem 19, velho. É 20 anos. A diferença da nova pra velha. não lembro, mas enfim, eu sei que é pouco, eu sei que é pior ainda, porque é pouco tempo. Exato. Uma teoria deterioria. Eita porra. Deteriorização. É isso aí que vocês falaram mesmo. É. De alguns personagens, entendeu? Tipo, um envelhecimento. A Leia fala que lembra da mãe dela, mas tipo. Ela, realmente é verdade. Ela morreu. Não, mas aí é a força, pode... velho. Pode dar força. Ah, não é a força. Ah, cara. Isso não é a força, mano. Ai, cara, desculpa. Isso é meio bizarro. Eles não se tocaram disso. Ah, galera, sério. Vocês vão reclamar da Leia? A gente tem o Obi-Wan. Opa, calma aí. Que é o maior caoseiro de todos os tempos, velho. Calma aí, que é o Evan McGregor. O Obi-Wan é o vilão, né? Não, eu não tô falando mal do Obi-Wan. Eu tô falando que, assim, se você for reclamar desse pequeno erro da Leia, o Obi-Wan soltou vários. Ah, seu pai era um grande piloto. Eu não vi ele pilotando nada, mas ele era um grande piloto. Esse é o problema do primeiro filme, que o primeiro filme é bem protótipo. Esse sabre então, de eles... luz, seu pai deixou pra você. Não, o seu pai deu para mim para dar para você. Depois que eu deixei ele queimando num poço de lava, saca? Então, sério. Deixei ele pra morrer. A Leia é o menor dos problemas, cara. Provavelmente ele não vai poder mais ter filhos depois. E tem mais nada, ele não vai poder ter mais nada depois. Ele quase não tinha ele, quanto mais filho. Ao menos recuperaram o cara tá maneiro, tá lá vestindo a roupa preta, suave. Só não conseguiram arrumar a asma, né? O pulmão dele ficou zoado, mas cheirando isso tá suave. Muita cinza vulcânica, né? Isso mata, é sério. Só dá uma bombinha pra ele. Teve um... Eu não sei se vocês viram que a gente lançou um vídeo em parceria com um cara de Portugal falando justamente do terceiro livro, do terceiro filme. E ele fala que ele não entende aquela... Ele não entende pra qual a necessidade que o Anakin tinha de dar aquele salto, aquela pirueta, parará! Se ele podia simplesmente mover com a força a plataforma até lá e descer. Aí eu falo, cara, não seria legal. O calor do momento. Não seria legal. Literalmente, tava quente pra caralho. Nossa, que piada horrível. Não seria legal. Pronto, não seria visualmente legal. Acabou. Mas claro, quanto mais legal for, melhor. Exato. Mais o Anakin no segundo e terceiro filme mostrava ser um Jedi muito, sei lá, porra louca, tá ligado? Foda-se também. Minhas considerações finais é: assistam a trilogia, a hexalogia inteira antes de ver o sétimo filme. Caramba, é uma hexalogia, é verdade. Agora não é mais. E leia as HQs novas que estão saindo na Marvel também. Ah, não, não leia as HQs não. Foda-se. É tipo a trilogia de seis livros do Douglas Adams. Star Wars é tipo a trilogia de seis livros do Douglas Adams? Bem nessas, isso aí. Exato, é isso. Só que agora é uma trilogia de nove filmes. Até aí se a gente contar o Rogue One, que já é spin-off e tal, mas tá lá no... O Han Solo também. Ah, não, se a gente for contar o Rogue One, eu quero contar a Caravana da Coragem. Conta tudo. E o outro do C3PO e da R2-D2 também. E o especial de Natal que a Leia canta musiquinha. Nossa senhora. We celebrate a day of peace, a day of harmony. O audiodrama também do episódio 4. Nossa. Assim, o audiodrama já vale. O cara escutou no Nerdcast, agora tá aí nesse frenesi, ok. É Nerdcast. Eu vou dar a bunda pra Zagal e pro Jovem Nerd. Ai meu Deus. Isso é o Luigi, entendeu? Ele vai ficar bolado. Isso dá processo. Olha que o Gaku tá imitando, né? Depois... É uma imitação do Luigi. Eu sempre achei que o Luigi em algum momento ia chupar o pau do Azaghal. Quando ele encontrasse assim pessoalmente. Por isso que eu dei graças a Deus que ele não tava no mesmo dia que a gente na Comic Con. Eu sei expulso, né? A gente te ama, viu, Luigi? Eu tô ligado disso. Ele tirou uma foto com a portuguesa, né? Ele tirou uma foto com a portuguesa e quando ele me mostrou felizão, caralho, mano. Você tirou foto com a sua rival, tá? Ela não ficou bolada, não. Sua rival? Ai, caralho. Por favor, acessem lá o Coalizão Nerd e tal. E eu preciso convidar uma dessas duas putas pra fazer vídeo, mas o Caco fica de frescura. Eu não quero aparecer em vídeo! Eu sou viado, eu tenho uma bunda, meu Deus! enfim. Você tá ligado que Dabu e aparecer em vídeo não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu sei, eu só estou exagerando de alguma forma só pra parecer mais legal. Porque se fosse assim. Luigi, que tinha uma locadora que o diga, né? Ai, caralho. Não, mas o fato do Caco dar a bunda e aparecer em vídeo é que assim, que se ele aparecer em vídeo, a galera pra quem ele dá a bunda vai ver ele e vai falar, olha, eu já comi. Ah, pode crer. E aí ele fica de frescura por causa disso, entendeu? Ele vai ser a nova mulher do Fofo Fazer a Unha, né? Não, para essa piada é babaca. Tá, faz a propaganda, porra. Acessem o Coalizão Nerd, a gente vai começar agora em janeiro uma série nova, intitulada Vida de Nerd, então por favor, acessem lá. A gente vai estar entrevistando grandes personalidades do mundo nerd nacional. Quem tá sussurrando? Ninguém tá sussurrando nada, cara, fala aí. Tá sussurrando, tem alguém sussurrando aí ao fundo. Velho. Alguém ligou um sabre de luz aí. Fui eu, desculpa. Nossa senhora. Então, a gente vai começar a série nova, então assistam lá e é isso aí, é nóis. Vão entrevistar pessoas do personalidades importantes nerds? Ah, vocês não sabem quem, não vou nem falar que é pra não causar, mas já tem 3 fechadas, cara, que foi, ó. Juro, filho. Porra, parabéns. Foi lindo. Ah, e outra. Esse podcast vai nessa segunda agora pra... Nessa segunda, eu vou editar sábado e domingo. Me fudi. Ótimo, então eu já posso falar. Ainda essa semana sai o nosso vídeo sobre a Comic Con, que atrasou porque foram 18 GB de material pra poder editar. E talvez. E até o fim da semana sai uma entrevista exclusiva do Coalizão Nerd com um japonês aí que eu não vou falar quem é. Com o ator Janoder. Pode ser. Tinha outro japonês lá? Ô, amigo, tinha 3 japonês lá. Com o tiozinho da loja de temaki. A gente tem entrevista com os 3. Com aquele japonês da... Não, mentira. Federal que tá na Lava Jato. A gente tem entrevista só com 2, a gente não tem com 3, a gente não conseguiu entrevista com 3º, que triste. Okay. Enfim, mas a gente tem entrevista com 2. As 2 entrevistas vão ao ar, mas primeiro vai essa, assim, que é exclusiva, e a outra teve mais gente que fez também, então não importa muito. Eu só queria ver o David Tennant, nem viu o cara, então que se foda. Ah, esses Ruvians são tudo cuzão mesmo. Ah, e a gente xinga os Ruvians também. Opa, agora eu quero ver. Ah, nossa, isso me atinge muito, meu Deus, o Arthur está xingando os Ruvians, agora vamos nos revoltar e ir pra Paulista, puta que pariu. Tá bom, gente, vocês estiveram na Comic Con, certo? Quinta e sexta. Os Ruvians foram muito cuzões naquele painel da Netflix da sexta. Eu não sei, cara. Eu tinha metade de um dia, eu não quis ficar nem perto do painel. Eu falei, mano, eu não vou perder metade do único dia que eu tenho pra ficar em painel. Fiquei andando pela frente. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você é uma pessoa sensata. Exatamente. Eu acho que todo mundo deveria ser, né? Sim. O que eu penso assim, você é fã de alguém, cara? Porra, eu queria muito ter visto o Castiel. Muito mesmo. Uhum. Eu gosto pra caramba do ator. Eu sigo ele nas redes sociais. Gosto pra caralho do Misha Collins. Não deu. Paciência. Quando eu vi que ia ter uma fila enorme pra entrar, falei, cara, eu não vou perder meu tempo. A gente já gravou outra um cast falando da Comic Con, a gente já gravou um cast falando da Comic Con, cara. A gente já falou que teve nego furando fila. A gente já falou tudo. Então, desculpa. Eu não participei porque vocês não me chamaram, seus filhas da puta. Na verdade, eu esqueço. Pois eu sei. Vocês sempre esquecem de mim. É normal. Já tô acostumado já. Enfim. Muito obrigado pela oportunidade. É nóis, a gente se vê no cast de Star Trek que a gente vai fazer dos filmes novos. Em breve, hein? Opa! Tô sabendo aí. Ou não, cacete, cara, que eu vou dar uma pra cara. Sempre tem um ou não com o Vortex, cara. Então, né? O Vortex não faz verdade. Acontece com o Coalizão também. A gente gravou Jessica Jones até hoje, ele tá estocado. Cara, tem um ano que a gente fala que vai gravar da Guerra Civil. Ah, vai lá. A gente gravou 2 com o Luigi, ele perdeu o arquivo. Cadê seu Deus agora? Então, por favor, a próxima vez que for gravar sobre Guerra Civil, me chama. E eu tenho uma pergunta pra vocês 2 que assistiram. 3. É verdade, esqueci o Pedroca, desculpa. Uma palavra pra descrever o filme sem spoiler. Eu me esqueci, spoiler. É, desculpa. Uma palavra pra descrever o filme sem spoiler? É, uma. Caraca. Se quiser uma frase, Não sei, porque eu falaria frase. Estamos em casa. Frase. Ok. Estamos em casa, uma boa frase. Só pra fazer eu comprar mais outro filme. Em todos os sentidos. O cara que sabe em qual, que eu falei especificamente, né? Eu acho que todo mundo sabe qual aparece no trailer. Sim. Não, mas eu digo. Ah, sim, entenda, vai. Então bora lá, agora a gente vai falar de Uma Nova Esperança, a parte com spoiler pra você que não assistiu a Nova Esperança, moleque. Nova é a sua chance. Ô, caralho, Nova Esperança. Pra você que não assistiu a Nova Esperança. Pra você despertar da força. Isso que eu ia falar. Como é que a gente vai dar spoiler de Uma Nova Esperança, caralho? Isso porque eu ia falar, corre pro cinema. Pra que você que não assistiu Despertar da Força. Agora é sua chance de correr pro cinema, moleque. Vai lá assistir. E volta, vai lá assistir e depois volta pra continuar escutando o cast, certo? my family. My father hasn't. I have it. My sister has it. You have that power too. Despertar da Força, ele tem a mesma base dos outros filmes do Lucas, né? Você tem a pessoa perdida no deserto. Eu diria mais algumas coisas do quinto, mas só que a base dele é do quarto. É, pessoa perdida no deserto, um cara que dá um mapa muito importante para um robô, o robô se perde no deserto, a pessoa que tá sozinha no deserto encontra o robô e os vilões começam a perseguir o cara. Basicamente isso. Só que com coisas mais legais. Né? Sim, com coisas muito. As coisas que envolvem isso tudo são muito mais legais. Tipo, né? O fim e a relação do fim com a Rey. Cara, é muito engraçado, velho. Solta minha bolsa e corre sozinha, porra. Agora, Pedro, em qual parte você chorou do filme? Vamos lá. Peraí, eu chorei na hora que o Han Solo morre, eu chorei feito uma menina, muito mesmo. Acho que só nessa mesmo eu chorei. Aquela cena do Star Destroyer. Eu chorei duas vezes. Tapando o planeta. Eu chorei duas vezes. Eu chorei no letreiro inicial. Ah, bicha. Calma, porra. Chorei no letreiro inicial, eu emocionei. E eu chorei na parte que o Han Solo abraça a Leia. Não sei porquê, acho que eu tava pressentindo que ele ia morrer, ele abraçou ela, começou a tocar a musiquinha da Leia, eu caí no choro, mano. Na moral, sabe que ele ia morrer quando ele pegou no sabre de luz? Sabe o que eu acho que falta no universo de Star Wars? Pra ficar 100% perfeito? Batente e corrimão. Porque, caralho, eles metem umas pontes que não tem porra de um corrimão, filha da puta. Qualquer um cai dessa porra. Vai tomar no cu, fico muito... Mas do Estrela da Morte tinha. Hã? Da Estrela da Morte tinha corrimão. Sim, tinha. Qual pedaço? Tinha um corrimão na Estrela da Morte, velho, na ponte. Qual é a ponte? Não, mas a ponte não é na Estrela da Morte, cara. Tá doido? Não, aquilo é na cidade voadora. Ah, né? Na cidade das nuvens, verdade. Tá doido? Então, verdade, então feio, é. Os argumentos são inválidos. Falta muito. O Império não manja de batente e corrimão. Oh, mas na moral, essa nave nova, Starkiller, o nome dela, né? É um planetão. Quando compararam com a Estrela... Essa aqui é a Estrela da Morte, aí. Porra, parece a bola gigante. E essa aqui é a nova nave, moleque. Mano, é tipo aquela coisa, né? Ah, vocês destruíram a Estrela da Morte, vamos ver se vocês aguentam essa agora, tá ligado? Tipo... Chupa o planeta da morte, as filhas da puta. Porra, vocês destruíram duas Estrelas da Morte? Então. Eu quero ver destruir essa agora. É foda, mano. Aquela arma, aquela Starkiller é do caralho. Porque destrói um planeta solar, um sistema solar em um tiro, mano. E é legal o jeito que ela puxa energia do sol. E tem uma cena bem legal que é a da morte do Han Solo, né? Que se você for ver, o Kylo Ren, ele é o vilão. Ele é filho do Han Solo, né? Mano, sem maldade. Muita gente falou mal do... Eu gostei do Kylo Ren. Porque assim, não, ele não tá. Ele não é um vilão ruim. Ele é um vilão incompleto. Ele não tá um assim, vilão. Ele tá pendendo por dois lados. O que é o Kylo Ren? O Kylo Ren, ele é o filho do Han Solo com a Leia, que foi treinado pelo Luke, porém pendeu pro lado negro da força, né? É, tipo, ele, o vovozinho dele, ele matou várias criancinhas isso. Também. Ele quer prosseguir com o que o Vader fez. Não sei o que o Vader fez, mas ele quer prosseguir com isso. E. Matou criancinhas. E, pode crer. E velhos. E aí. Ele tá agora pendendo pros dois lados. É, aquela história do sabre dele ser meio zoado, porque ele pode ser meio zoado, combina, né? Porque ele dá vários ataques de pelanca, né? Aquela hora combina, que ele... tipo, E tipo, a lightsaber dele, tipo, reflete a personalidade dos poderes dele, sim, né? Tipo, ela é meia crescente e explosiva igual isso. Ele é, mano. Falei, caralho, que foda, quando ele começou a destruir as coisas lá, mano. E assim, e ele é um cara que tá pendendo os dois lados, porque ele fala lá pro vilãozão. Pro Snow, que ele ele tá sentindo o chamado do lado da luz, né? E se você for ver, a hora que ele mata o Han, eu achei muito foda. Naquela, eu vou com você e tal, então você é meu pai, que legal. E se você for ver a cara dele, tá dividido. A luz tá um lado vermelho e um lado azul, sim, né? E o foda, eu gostei muito, Caco, quando ele chega e fala, mano, eu tô prendendo pro lado da luz, porque normalmente é o contrário, mas eu falei, caralho, que foda. Não, e o foda, assim, quando ele, na cena que ele tá pra matar o Han Solo, que eles estão lá na ponte, dele tá dividida, um lado tá vermelho e o outro tá azul. E a nave lá chupando a energia do sol a todo vapor. Quando acaba tudo, quando vem a escuridão, ele mata o Han. Então assim, DJ manjou do símbolo. Quando muito a escuridão toma tudo. E é por isso que eu acho que ele não vai pro lado da luz. Eu acho que ele se perdeu agora, na moral. Se eu ele também tinha acho, acho dúvida, que ele se perdeu agora quando ele matou o pai. Quando ele matou o pai, ele selou o destino dele, cara. Porque foi a mesma coisa que aconteceu na decisão do Luke com o Darth Vader. Foi a mesma coisa, tipo... No que ele decidiu lá, cara, ele não vai voltar pelo lado da luz. Eu acho muito difícil ele voltar. E tem a cena... Só se for uma razão muito foda. A gente tem a Leia ainda, né? E assim, ela pode ser usada. E tem aquela teoria maluca que a Rey é filha dela também, né? Que... Acho que não é. Não, eu não acho. Eu tenho uma teoria muito. Acho que foi o Zyder que falou comigo. Ela é filha do Luke. O Zyder? Que fala que é filha do Luke. Não acho. Eu acho que ela é filha do Chewbacca. Mas sem maldade, eu acho que ela é filha. Eu posso estar doido, mas eu acho que é doideira. Eu acho que ela é filha do Ezra Bridge, que é o principal do Star Wars Rebels. Acho que filha do Luke ela não é. O Jedi? É, o menininho. Só que assim, eles vão ter que explicar como ela manja tanto da nave que nem o Han, né? Sim. Ela depenou um Star Destroyer, cara. Ela manja de alguma coisa de eletrônica. Tá, ok. Porque eu acho que ela pode ser filha do Ezra. Porque o Ezra ele tem uma facilidade com a força, assim como o Luke teve também. E assim como ela tem? Assim como ela tem, e ela manja de língua. Ela não tem facilidade, ela manja pra caralho, doido. Vocês viram quem é aquele Stormtrooper que era o bagulho que eu queria falar e o Asim não deixou? Vocês viram quem é aquele Stormtrooper que ela controlou? O 007. 007. O 007. Daniel Craig. Então, aí tipo, ela manja muito de língua, né? Porque ela entende todo mundo, né? E o interesse romântico do Ezra é meio que... Ela é uma alienígena lá, uma raça que entende as línguas e tal. E fala. Cara, mas eles botarem ela sendo filha dele, vai dar um nó na cabeça de muita gente. Então, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. Chega no segundo filme e você é filha do menino do desenho. Aí, galera, qual que é o menino do desenho? Mas eu acho que ele vai aparecer no Obi-Wan, então tipo, acho que dá pra, tipo, você foi filha de um... Guerreiro Jedi. Se jogarem no Rogue One, eu acho que vale. Então, acho que não, provavelmente eles vão falar, você é filha de um cavaleiro Jedi que tava em fuga do Império. E aqui tá o sabre, e esse sabre ele pediu pra eu dar pra você, tá ligado? Aí eu não joguei ele no posto de Ray... só pra constar. A Ray na... Tem que deixar a bem Ray... específico, todo mundo... A Ray eu digo pra... Eu tenho certeza que a Ray, não sei vocês concordam, que ela é a melhor personagem de Star Wars que já teve, assim, mano. Não, discordo, BB-8. A Ray... BB-8. Isso também. Caraca, eu tô falando de ator. Não, todos eles são bons. Na moral, o trio é muito bom, velho. Os três, o John Boyega, a Ray e o Finn, a Ray e o Poe Dameron. Os três são muito bons, cara. Finalmente pessoas que sabem atuar em Star Wars. Muito bom. Tirando o Leonis. Sim, mano, extremo. E a Natalie Portman. Muito foda. Mas os três são muito bons, cara. São muito bons. E o Finn, o caralho. Era muito engraçado ele e o Finn virando no TIE Fighter. É, verdade. O Finn como ali o público foi foda, mano. Foi pra caralho. E porra, o Finn também vai ter. É, porra, acertei, caralho. Não, e o Finn tem uma história triste, né? Porque ele foi tirado dos pais deles quando ele era moleque e tal, pra se tornar Stormtrooper. É, isso mostra como funciona, né, o recrutamento da Primeira Ordem, né? Isso só mostra que a Primeira Ordem já tá lá faz tempo, né? Tem que estar, né? Tipo... Lá faz tempo. É, então. Porque quantos anos deve ter o Finn? Acho que tem uns 20 anos. Também, né? Então. Já que é a mesma base de Uma Nova Esperança, e tá todo mundo 20 anos lá. Mas o filme é bom. O filme é bom. Tipo, é basicamente uma Nova Esperança nova, entendeu? uma nova, nova esperança. Eu acho que o próximo filme vai ser melhor do que esse, se for seguir a lógica eu de também, Império Contra-Ataca. Eu acho que provavelmente vai ser melhor que o Império. Incomodou, tem tudo pra ser. Foi, eu acho que eles sacanearam muito a Capitã Phasma. Ela não faz nada, né? É. Brenão, uhum. Brenão não faz nada. Mas ela tem um viso maneiro, então tá contando. Tem, mas acho que ela vai aparecer mais no próximo. Não, acho que como tá apresentado o trio principal e o vilão, acredito que ela vai aparecer mais, sim. Acho que ela agora vai ter um destaque. Agora ela não contou a vida do lixo, caralho. Han Solo guardou essa vingança por 30 anos, que filha da puta. Que velho rancoroso da porra. Não, mano, ele só teve uma ideia. E maneiro, né? Tava todo mundo discutindo qual planeta de neve é aquele que tem nos trailers, caralho, bibibi. Que é que tal sendo a nova Estrela da Morte? Não, as lutas de TIE Fighters e X-Wing, parabéns, mano. Não. A luta do Sabre. Tão foda a Rey lutando, mano, contra o Kylo Ren? Sim, muito foda. E a luta do. Ele perdeu a mão. O Finn com o Kylo Ren também é foda pra caralho, mano. Acho que não, acho que ela só imobilizou só. Não, ela só imobilizou ele. Ela tirou um pedacinho. E a gente viu pra que serve, e né? Estourou a cara dele no meio, meteu uma ponta do. Pegou, rapaz, pegou quase que parte a cara ele dele. Ele vai estar deformadaço no próximo filme. Não, e a gente viu ele usando os bagulho do sabre do lado, né? Na parte lateral do sabre dele. Sim. Ele usou pra furar o ombro do Finn. Aquilo tem fundamento. Sim, aquela luta do Finn também é cara demais, hein? Aquela luta. Pô, um do cara que nunca pegou um sabre de luz na vida, até que ele dá um. Ele consegue, né? Ele luta bem. Eu acredito que ele vai ganhar. Acredito que ele vai aprender a parar, não. Eu quero muito ver luta de dois Jedi contra um Sith de novo. Mas você vai ver, mano, o Luke Skywalker tá de volta aí. É, Luke Skywalker tá aí, velho. Com a mãozinha deformada, tá aí. Mas o Kylo Ren, acredito que ele é o personagem mais complexo, assim, desse novo filme, cara. Assim. Achei ele muito, muito, assim, nível muito alto, cara. Ele e o Rey, pau a pau, assim, tá ligado? E eu acho que no próximo filme ele vai estar tão pica quanto o Vader em questão de poder. Assim, a gente também nunca viu nada do poder do Vader, né? É porque naquela época também não tem... que ele conseguia sim, fazer cara, era parar um laser sei. Com a mão. Eu concordo, eu sei disso. Parar um laser na mão. É, caralho, ele para... Repara um laser no isso, ar, esse do laser foi foda. Cara, no Rebels, ele... O Vader destrói duas TIE Fighters, mano, e joga nos carinhas do Rebels. Vou comprar um sabre de luz do Kylo Ren, o que acende. O meu. Igual esse teu aí. E um do Luke também. Então bora lá, notas. Eu vou comprar aquele do Luke, de aquele que é fodão, tá ligado? De 300 conto. Vamos lá, nota. Eu queria comprar um, né? De 0 a 5? 0 a 5? É, Pedro. 5? 4, porque eu achei o filme muito... O filme é bom. Certo. Só que é muito corrido. Eu achei ele corrido demais. Eu não achei. Tipo, não para o filme. Não, o filme é bom, eu só achei que ele não para, tem umas horas que ele não para, que não dá tempo de respirar. Aí, e também achei a Capitã Phasma mal aproveitada. E não, ela sempre mal aproveitada, é verdade. Ela tem o potencial de ser, tipo, muito foda, ela mete medo quando ela aparece. Ela falando com o Finn, ela mete medo, mas depois que jogam ela no compactador de lixo, meio que acaba o medo dela. Mas fora isso, o filme é muito bom. JJ conseguiu e ninguém vai chamar ele de Jar Jar Abrams depois desse filme. Cara, eu vou dar nota máxima, porque não tem jeito. Além de ser, claro, tem seus defeitos, como a Capitã Plasma e tal, mas não tem jeito, cara. Emoção é lá em cima. Quando fala de Star Wars, não tem como, cara. Não tem como. Acho que esses defeitos não tiram, sei lá, nota máxima no filme, eu acho. Eu dou um 4 também, assim como o Pedroca. Não que seja um problema. Né? E eu já esperava isso. Mas ele usar a mesma ideia da Nova Esperança, tá ligado? Os caras do Jovem Nerd, até quando eu tava comentando, falaram no trailer: porra, sério que você vai usar o mesmo roteiro do outro, naquela parte de um robô perdido no deserto e a menina encontra, tá ligado? E ele usou e funciona, porque a Rey é muito boa e o BB-8 é muito legalzinho. E funciona por causa disso, né? Eu acho que se fosse outra personagem não segurava. Vocês falaram, o Brienão não funciona, porque, né, ela, puta, foda pra caralho, comandante do exército e perdeu pra um Stormtrooper renegado e um velho. Ok, o velho é o Han Solo, mas é um velho ainda. É, mas o Han Solo nunca foi porradeiro, cara. Ele sempre foi o cara na lábia, né? Sempre foi. É, ele falou lá pros mercenários lá, né, que estavam caçando ele. Foi um cara durão. Sim, ele nunca foi um cara que foi durão, assim. Não, sim. Eu diria então, que exato, Chewbacca é parte do Han Solo. isso aumenta mais o que eu tô reclamando. Se a mina era a comandante de uma tropa de Stormtroopers, era pra ela era pra derrubar o Finn e o Han Solo na porrada. Na mão, sem nada. A mulher daquele tamanho, velho. Ela derruba o Chewbacca. Ela é alta pra caralho mesmo. Ela derruba o Chewbacca no braço. Então, assim... só que o filme ele continua sendo muito bom. Eu fiquei muito feliz em ver Star Wars voltando, em ver um monte de gente falando de Star Wars de novo. Essa parada que todo mundo tá colocando sabre de luz na foto do Facebook, muito legal. E, cara, Star Wars, velho, tá de volta. E, puta, obrigado, J.J. Abrams. Mesmo com seus flares no canto da tela, obrigado, J.J. Abrams. Não, os flares foram legais. Então, algo mais? Eu acho que falta... Eu quero um filme da história do Yoda. Ok. Então é isso aí. Até semana que vem. Até semana que vem, não. Até essa semana, porque na sexta, normalmente, sai o cast de Natal, certo? Então é isso aí. Valeu. Nossa, sexta, tchau. É Natal. Sexta-feira, sai cast de Natal. Tchau. Falou. bebê pessoal.